Na minha 314, decola 231, no controle 20.8. 208, boa tarde. Na 314. Minha 314, sobe 340, saída Momo, Xanero, minha 314, boa. Boa. Salvador, o TAC 3155 na ponte 6 para o pushback e acionamento. 2000, Bravo Vitor Tamo. Vamos lá para TAC, o TAC 3155. Novo TAC 3217, está pronto para o TAC. Tudo 62 a bordo, 3 horas e 20 autonomia, Altânia Guarulhos. 3217, TAC autorizado direita via Índia, ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste. 1-0 no meio, bom voo. Direita via Índia, quando pronto, 1895, 1-0 no meio, ajuste, tá? 3217. Após Zelefa, voa Sagai, 1097. Zelefa, Sagai. Gol no 097, sobe restrito 320. 320. Gol 966, chama agora Recife no 26.85, alterno 12545, no 966. 2685, confirma a secundária. 12545. 2545, grato, no 966. Xanamé 314, boa posição, Cogbo. Guarcóvito, obrigado. Sério, Guarcóvito, parece que é até o Leda Motiva. Confirma bem, por favor. Dael Leda Motiva. Ok. Ok, gente, Dael Leda Motiva. Outra 3-4. Salvador, gol... 620, pronto para o táxi, 3 horas e 15, 120 a bordo, alterna Natal. 1620, 3 horas e táxi, via parte 1 no Índia, quando no ponto de espera, torre 1 no 895, time turno 0 no 6. Parte 1 no Índia, ponto de espera 1895 a torre, no 620. Tá 3145, pronto para a cópia? Prossiga, pronto, cópia 3, vamos passar. Autoridade do Galeão, nível 360, via Eco, Zulu 1-0, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, e a posição com rota. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Mótima. Transponda 5562, controle Salvador 120, decimal 8. Confirma, transponda. 5562. Autoridade do Galeão, 360, vamos ao Zulu 10, SMAP. É, decola da 10, curva direita da EOL da Mótima, 1208, controle 5562, outra 3145. Atendimento com a Rocha, no ponto, expectamento. Pode chamar, outra 3145. Fala Salvador, boa tarde, Azul 4, 4, correção 418, 5 da Charlie, posição 8, autorização 340, confere. Azul 418, Charlie confere, guarda minuto 4. Guardando como, poderia confirmar a saída prevista? Ah, bora, Elef. Confia? Arbor Elefa. Arbor Elefa. Ok, ciente, confirma totalmente visual, totalmente visual, Bravo Vitor Tanco, 7197. Via Bravo Totango autorizado, base pela direita 197, a ponta final, trem checado. Base pela direita, reportará baixa travada. Foram 620 ali, mantendo no zero. Ali mantendo no 10, no 620. 32 no 7, decolagem 37, controle em 20, 18. 208, boa tarde. Autorizado com o Cisne, vai de voo 340. Vai prosseguir via Perzulu 21, decola no 0, direita após. Cumpre o perfil Arbora Elefa. Aceno transponder 5522, controle 120, decimal 80. Para confirmando nível autoridade 340, frequência do controle 120, decimal 80. 2080, azul 4118, obrigado. 110, 620. Gente, vou o 969 agora copa, Guarulhos, informação com 7, Charles. O Vitor Bravo Tango após o posto psicopático. Bravo Vitor Tango, agarra na bata. Gente. Ok, Yankee Zulu Golf, chama a torre agora 118.95 para autorização de ingresso no circuito. Táxi, USA 3155 com o POB de 198, Altena Galhão, estou na meia de 3:59. Táxi autorizado via Pátio Indy Alpha, ponto de espera torre 198, decimal 95, assistindo a 096, bom voo, são 3155. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 198, 95 a torre. Base para final curto, para o Vitor Tango, baixou e travou. Tá, Vitor Tango, autorizado, pouso, pista no 7, vem do calma. Autorizado, Tango. Ingresso no corredor, acha. Patrulha 03. Patrulha 03, consigo. Patrulha 03, está já próximo ao portão rotatório para pouso. 6 milhas afastadas, 5 minutos ainda para pouso. Em vez de pousar em Salvador, reporta curta final na 17 Yang, o 403. Curta final da 17, patrulha 3. Pode sair de perto. Ok, sim. O gol no 620 da Close 39, controle 20, décima 8. 208, no 620. Correto, tem chama pronto, estacionamento. Toro no 620, decolou, cruza 1900 pés. Sobe 370, sai da PUCA, vigilância. 370, PUCA. Milha fora de Salvador, patrulha 03. Torre USA 3155, muito boa tarde, pronto, bom de espera. 3155 ali, mantendo 0. Ali, mantém, 3155. Confirmando autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vem calma. Ali, decola, 3155. Vitor Bravo Hotel, fugindo. Bravo Vitor Tango, solos 40, autorizado da Crec e Tats no Parpata Bata, no corte de frequência. 7069. Prossiga para o solo. Torre Patrulha 03, duas milhas e se autorizado vai para pouso no Graia. O Yankee Zulu Golf, Patrulha 03, ciente, agilizando o meio possível, reporte solo controlado, vento calmo, no Pátio Graia. Quem que vai agilizar, informará no Pátio do Graia, Patrulha 03. Ciente, bom dia. Então, 3155, decolou de 43, controle 20.8. Controle 120.8, 3155, grato. Estabilizado, 869 da GOM. 869, chama agora Torre 118.95. 3.95, daqui a pouco. Controle, boa tarde, está 3.155. É muito boa tarde, GOM 869, passando... Por 869, boa tarde, São Maria Pistoleta. Abaixa a travada. No 869, continua a aproximação, São Maria Pistoleta. Aguarda. Confirmando 3145, chamou? Afirmativo, posição 04, contratando mais. Quem tá livre, informa a tarde. Guardando 3155. Nove, autorizado pouso, pista no zero, vindo calma. Livre posição, 869. Os pés, chama agora a torre para autorização de ingresso no circuito de tráfego, mais rápido até mais. Boa. 3217, chama agora Recife, 1288, até no 260. 288, 260, boa tarde. Boa tarde. 7, mais alta, com pela direita. Salas 4.6, no corte de frequência. Sol 4.6, direita, sol 2.5. Solo, gol no 869, livrou. Gol no 869, táxi autorizado via Alfa, reportando antes da Gillette. Alfa, antes da Gillette, reportarei. Solo, Salvador Azul 4.18, para funcionamento, posição 8. 4.18, coordenando com o preço de solo, informa táxi. Coordenando com... Fiscal de sol, chama táxi azul 4.18. Próxima Juliette, boa noite, menagem. Quem observe o táxi do TAM após o ingresso Juliette para o portão 1. Após o TAM, Juliette, zero, olá. Para o táxi, eu tenho 3145 metros, quando eu abri, 4 horas e 5, está vendo aqui o pino. Confirmando 65? Afirmativo. Direita vem ainda, ponto de espera, torre, no 8, destino 95, assistindo a 0, no meio, bom voo. 36, ponto 0, 18, 95, 3, 4. Salto. Alô, Salvador Azul 418. Prossiga. É, porque a gente vai ter que atrasar um pouquinho a nossa parte do grupo de barco com o passageiro aqui. Já já a gente chama de volta. Ok, gente. Obrigado. Batalha do 6999, com a 57 Arle, prossiga. Estamos aqui, Tatiana. Tá. Azul 6999, está autorizado. Campinas 340 é o nível, decola pistão no zero. Curva direita após a decolagem, cumprindo o perfil da EL, lida após o amótivo. Intercepta peso 1 no zero, bridge peso 1 no meio, pode passar conforme a rota. Acena no transponder 5001, controle 920-80. Corre, boa, 3145, espera da 10, tá pronto. 3145, além da cola, pista no 0, vento 130 graus, 039. Linda cola na 10, tá 3145. O... 9, puxa acionamento. Delta, esperando solo 50 no corte 44, de frequência. Você tá livre pra matar, que você 4118. Livre pra matar, que você 4118. Gente, boa noite, Marinha 79. Localizador 4206. Azul 4206, completa final, chama a torre 118, 95. 3145, decolou 52, controle 20-8. 208, obrigado, 3145. Salvador, boa noite, Azul 4206. 4206, chega trem de pouso, vento 140 graus, 02 nós. Autorizado pouso, piso no zero. Ele de pouso, já lhe reporta. Salvador, passaria 2231, está pronto para o pushback, né? Passaria 2231, coordena com a equipe de solo e informa táxi. Formarei, 2231. Travou 4206. Gente, pouso 4206, pistão zero. Beleza. 491, boa tarde, voa a posição. Qual a proa que tá mantendo? Autorizado, desce até o 3.000 pés, 1.016. Autorizado. Salvador, patrulha 2231, está pronto para o táxi. 55 a bordo, alterna Brasília com 6 horas e 49. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera Torre no noite, decimal 95, ajuste na 0, na meia, bom voo, parceria 2231. Pátio, Índia e Alfa, ponto lá 895, obrigado, bom trabalho. Quem está livre, Azul 4 no noite, informa táxi. Informa a táxi, 4 no noite, obrigado. Salvador, o 3145 está cruzando agora o 110, podia voar na proa de Moscou? Aguarda a coordenação com o centro de Recife, 3145. Ok, muito obrigado. Azul 4206. Confirmando o pátio 3. Em coordenação com a expedição, palma para o táxi. Boa tarde. Zul 420, meta livre, ingresso Juliette para o portão 3. Juliette, portão 3, o azul 4206. Torre Salvador, passarela 2231, ponto de cara da 10, pronto. 261, autorizado a linha de colapso no 0 ventão. A linha de colapso. Então, 3145, mantenha a saída, chama o centro Recife 251, não alterna 3395. Tango uniforme, confirme parte, pista que decola. Boa tarde. Guarda cópia. Decola da 7, confirma. Entra, guarda cópia. Charlie, tango uniforme. Taxa 24118, copia o ABD 74, 3 horas de 10, alterna Gabriel. Taxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera Torre 1-8, decimal 9-5, ajuste na 0 no meio, bom voo, azul 4-1, 1-8. Pátio, Índia e Alfa, Juliette, boa tarde. Controle 20, 08. Obrigado, boa tarde. Alô, o Gol 1169 para o. 1169 para o táxi, com 1 no PLB. 4 horas de autonomia, do canto da linha. Gol 1169, táxi autorizado via pátio, Indy Alfa, ponto de espera, torre 98.95, ajuste no 0, nomeia como número 2. Pátio, Indy Alfa, ponto de espera, torre 98.95, gol Charles, tango uniforme, não escuta, cópia? Cidade de São Paulo, Congonhas, nível de voo 400, decola persona 7, curva direita após. Da Eule da Morte, a saída, após o Luno a 0, bridge após o Luno 6, após prossegue conforme a rota do plano. Acena no transponder 5, 0 no 4, controle 120, decimal 80. Dael, Leda após Vamotiva. 1-1-8, ali na cola, pistola 0, vento 130 graus, 029. Ali na cola da 1-0, 24. Controle, passaria 2-2-3-1. 2-2-3-1, prosseguindo. Possibilidade de voar VATAC? E após, prossegue conforme a rota. Nada VATAC ainda, 2-2-3-1, tem um tráfego do trip sentido contrário. Pode ser tráfego para o aeronave. Tá, sim, a gente aguarda. 95, ajuste na 0 no meio. O 1169 após início do azul, ali mantendo o zero. Azul ali mantendo o 1169. Momo, cruzando 060, direto barreira, 2231, obrigado. Azul 6999, coordena com a equipe de solo e forma táxi. Azul 4198, Cula 05, controle da 0.8. Confirma a frequência? 120.8. Gente, 208, a transmissão saiu 3x3. Obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 4118, livra 1100 por 340. Azul 4118, suba ao nível 340, saída Arbon, voe direto Elefa. Para o 340, da presente direto Elefa, muito obrigado, Azul 4118. O 5491, pode prosseguir 2000? Afirmativo, ajuste no 0, 1, 6, reporte estabilizado em LS. Reportarei. Autorizada a colapso, estou no 0, vento 160 graus, 02 nós. Autorizada a decolada 10, voo 169. Táxi 6919, tá com 900 de aborto, 4:49, alterando para o preço. Sente, Azul 6999, táxi autorizado via Alfa, corrigindo. Pátio Índia, Alfa, ponto de espera, torno no Inter Decimal 95, ajuste no 0, no meio, bom voo. Pátio Índia, Alfa, ponto de espera, torno no 0.295.16, obrigado, bom trabalho. Decolou 08, controle 20.18. 208, uma boa tarde, igual 1169. Torre, muito boa tarde ao Trip 5491, estabilizado. Sobe 360, saída da El. 360 da El, igual 1169. Quando subiu, sabe que estava na proa de Fátima. Aguardo a coordenação. É, Salvador, seria possível para o Azul 4118 em coordenação com o centro Recife, voarmos Obitude? Aguardo a coordenação, Azul 418. Muito grato na sua escuta. Baixou, travou, 5491. Livre pouso no zero, vento no 70 graus, 029, 5491. Afirmativo, 5491. Gol no 69, mantenha a saída. Antena permitiu, no 69. Azul 418, autorizado a obtude. Autorizado a obtude, muito grato, Azul 418. De pronta, Ibis, Alfa 09 na final. Alfa 09 na final e mantém 4, Azul 69 no 9. Ah, pode passar 09 na final, ali mantém 69 no 9. Voo no 645, desce na via, chegada para 2.000 pés, 2016. O 35491, sol azul no 1, direita sol no 1, 9. Seu ativo, livrando a direita, 5491, agilizando. Boa tarde, taxi autorizado via Alfa Aquilo, parte 3, posição prevista número 3. Atente ao sinalizador. Positivo então, é Alfa e Aquilo para o parte 3 e posição prevista é número 3, confirmado? Afirmativo. Uma boa tarde, muito grato pela cooperação. Boa tarde. Três um nove zero, Salvador, prossiga. Se na chegada à área até o nível 050. Decola 03, controle 20, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, 699, nada é, passou 900 pés. 6919, boa, sobe 340. 40, seria possível dar presente pro Adileda? Meia nove, um, nove, vou dar. Voa no Dael, 6919. Sol de Salvador. Boa tarde, eu tenho 5-4 no 5, tem da Charlie. Boa tarde, 5-4 no 5. Prossiga. Autorização aí, Léo. Nível 1-2-0. 1-2-0, Léo, sente a guarda-copa. 5-4 no 1-5. Na sua disposição, na autorização, 5-4 no 5. 2-5-1-3-3-9-5-1-9-1-9-1-9. Passarei do 2-2-3-1, chama agora Recife, 1-2-8-8, alterno 2-6-0. 2-8-8-2-6-0-2-2-3-1. IP-54-95, cópia. Troca, cópia. Autorizado, Léo, nível de voo 120, decola, pistão na zero. Curva direita, perfil da Coral. Golfo 677, é passo para sair conforme a rota. Acionando transponder 0263, controle 120, decimal 80. Autorizado, Salvador, Léo, nível 120. Decola da 10, curva direita, saída Coral. Via Golfo 677, transponder 0263. Controle 120-8-3-5-4-1-5. Pronto para posicionar no pátio 3. Está correto, está livre o posicionamento e informa o taxa. Trip 5-4-1-5. Vai repartir. Lima aqui no Zulu confirmando sua posição agora. Vicente, reporta no hotel para cruzamento da 1-0. Autorizado, cruzamento da 1-0-2-8, prossiga táxi via Delta e reporta Delta Alfa e reporta antes da Juliette. ISO 90, décima 2000 pés, autorizado, Elias. 2000. Autorização de tráfego para Brasília, o móvel 360. Quem é guarda-copa, 869. Quatro. Já, bom trabalho. Autonomia de 4 horas e 10 minutos, alternando Vitória. Táxi autorizado via Pátio India Alfa, ponto de espera turno no 8.95, ajuste na 0, no meio, bom voo. Via Pátio India Alfa, 2.295.354.15, muito obrigado, até a próxima. Oxané 6210, número 3 na aproximação, reduz para 2.30 mais. Como número 3, reduzindo para 2.30 mais, Oxané 62, vamos lá. Ok, da passagem Rota da trilha, pode prossegue Juliette, contorno Pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, me chame novamente para efetuar o cruzamento zona 735. Brasília autorizado 360 ao nível. Da cola pistão no zero, curva direita após a defalagem. Pessoa agora Alefa, intercepta pela Zulu 17, a pina após prosseguir conforme a rota. Aceno 3, responde 5023, controle 120, décima 80. Compreendi, foi a saída aí, exatamente o que deve ser feito. Arbora Alefa, após intercepta pela Zulu 17. Confirma novamente pra mim, Arbora Nessa, essa é o nome da saída? Arbora Alefa, Alefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot Alfa. Arbora Alefa, gol 1869, depois intercepta a saída, a Zulu 17. Autorizado 360, rota do plano de voo, 10, curva direita após 023 transponder e 208 no controle. Confirmando transponder 5023, a porta pronta para pushback acionamento, posição número 1. Está pronto para pushback acionamento na 01, boa noite, 69. Está livre e informa táxi. Parei. Tem 1h10, vou chegar com a torre. Atingi 3.000, gol 645. Positivo. No limite, intercepta o lock, o 645. Intercepta nessa prono 645. Ainda mantém 13. Sete, meia, quatro. Esse quatro, não sei o que tem com os 208, boa noite. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5415. Boa 5415, sobe 120, saída Coral. 120, Coral, trip 5415. Localizador, completa final, chama a torre agora 18895, então 3190. 18895. Localizador, 1645. Que é autorizado, ele é seu 645, completa a final, chama a torre agora 118.95. 185, 645. Chané 6210, 2000 pés, autorizado, ele é 1016. 2000 pés, autorizado, ele é 1016. Salvador, boa tarde, está 3190, final do 10, tem depois embaixo de trabalho. Boa tarde, Zan 3190, tráfego avistado, ajuste no 016, pouso autorizado na pista 10, o vento é de 150 graus com 04 nós, atento à pista úmida. Vente de pouso no 0, Zan 3190. Tá autorizado o cruzamento na 735, táxi até a Baité, na frequência livre. Torre Salvador, boa noite, gol 1645, estabilizado e alinhado. Tô no 645, tráfego avistado, número 2 para pouso, ajuste no 0 no meio, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 1645. Meia 2110, reduz para a velocidade de aproximação, tráfego à frente 6.5 milhas, 737, já na final ILS. Eu mesmo tráfego no TPS vai reduzir para na Ocha, né? Somente autonomia? 3:25. Quem direita via Índia, ponto de espera a torre no noite desse 995, ajuste 1016, bom voo. Índia 1895, 1016, nós te obrigado. Solo Salvador, boa noite, azul 4206, informação de Charlie. 3350 Recife, vou mostrando com 7 Charlie, agora cópia do 4206. 4206. Manter a ponte para guardando. Azul 4206, copia? Copia, 4206. Recife autorizado, 350 é o nível, decola, pistão na zero. Cuba esquerda após, cumpre perfil A, corrigindo. Puca, Jama após Aracaju, aciona 5031 no transponder, aerovia Peruísque 58. Azul 4206, aprovado no 5050, que é o Peruíque 58, que é o Paulo 90, perfil da PUC, Curio Esquerda, Boa Jamo, e Aracaju, transporte 5031. 5031 no transporte está correto. Frequência do controle 120.8, reporta pronto. Pushback, acionamento, posição número 3. Controle 1208, tomará pronto na frente, Azul 4206. Zero completa a final, chama 3 agora 118.95. 118.95 vai chamar o chaname 2, então. 3894, completa via para 2000 pés, 1016 autorizado aliás. Ok, via 2000 pés, autorizado aliás, na 3294. 6143, controle. Zero, estabilizado aliás, da onda, zero. Chaname 2, 1-0, número 2, para pouso, formarei pista livre. Número 1 está 2000. Mesmo do Vidova, aguardando para a pista livre. Prossiga. 1166, sua identificação. Ok, 1166. Cruzando 220, desce até o nível de voo 0, meia dúzia 0. Mantenha a via chegada máxima.